João 4, de 23 a 24. Eu fiz uma sequência aqui para não ter que mexer muito. 4, de 23 a 24. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura os tais que o adoram. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui é quase o mesmo texto anterior. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Onde lá era água, aqui é verdade. É Jesus. Ele é água, ele é pão, ele é verdade, ele é vida, ele consola. Né? Então aqui, todos aqueles que ministram, né, a adoração, que compartilha a palavra, que leva a palavra de conselho, tem que ser nesse espírito aqui, ó, em espírito e em verdade, ou seja, o seu espírito sendo guiado pelo Espírito de Deus e praticando, adorando a verdade, segundo a verdade, falando a verdade, consolando pela verdade, porque é a palavra de Deus, a verdade, que muda a nossa vida. Então aqui está de novo o texto, que aquela água não é batismo, e aqui, ó, é a verdade, é Cristo, em espírito e em verdade. Então quer adorar o Senhor? Adore-o segundo a palavra de Deus, guiado pelo Espírito, que vai te dar capacitação para isso, para você unir isso tudo aqui e falar com Deus, como Davi fazia. Né? João 4,34, um pouquinho mais à frente. Jesus lhe disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele filho, hein? Ele filho. Qual o alimento dele? É fazer a vontade de Deus. O que alimentava ele? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, filho de Deus, faz a vontade e realiza a obra. Fazer a vontade é você obedecer ao Senhor, na mudança do teu caráter. Fazer a obra é você ir evangelizar, orar por alguém, interceder, né? E lá fazer a obra é você levar Jesus através da sua vida a alguém. Tive fome, vai ver isso aqui. Tive fome e me deste de comer. Então, se você é discípulo, se você é multidão, está vendo algumas características. Então você tem que mudar. Sair do meio da multidão como aquela mulher saiu e passar para discípulo. Se você é discípulo, você é filho, há mudança de caráter. E se você é discípulo, é filho, é membro. Se é membro, tem função no corpo de Cristo. Ou seja, qual é a tua função? Você é evangelista, profeta, apóstolo, pastor, intercessor, adorador, misericórdia, usa, né, de misericórdia, tem o dom lá de receber, dom de administrar, dom de limpar, de servir. Qual é o teu dom na igreja? Qual é o teu dom na igreja? Se não tem, nós vamos continuar em outras reuniões compartilhando sobre dons, sobre serviço na igreja, operação do corpo. Quem tem o dom de mão vai estar sempre o quê? Pegando um copo, faca, você está operando. A mão não é pé, a pé não é mão. Então cada um tem uma função no corpo e Deus te coloca. Você vai ser mão, você vai ser boca, você vai ser cotovelo, mas tem função. Todos os membros do nosso corpo, eles têm uma função diariamente. Todos eles operam. No corpo de Cristo não há verruga. Vai ficar pendurada. Não há. No corpo de Cristo não cabe multidão, não cabe membro que só quer banco. Você foi salvo. Qual é o filho que você está gerando para Deus? Você foi gerado. Alguém te gerou através de oração, através do evangelismo, através da palavra. Você foi gerado. Quem você está gerando? Temos que gerar, irmão. Temos que, estamos todos capacitados a gerar. Homens e mulheres capacitados a gerar. Não depende de conhecimento, depende de um coração que abre a boca, porque o Espírito é que fala. Ah, não vou porque eu não conheço a palavra de Deus toda. Quando eu me converti e descobri que eu tinha sido muito enganado pelas religiões, eu falei: Deus, eu não quero mais ser enganado, não. De jeito nenhum. Então eu gostaria que o Senhor me ensinasse a palavra do Senhor para não ser mais enganado, porque eu fui muito enganado, muitos anos da minha vida. E as minhas esculturas que eu tinha lá em casa, se alguém tocasse nelas tentando jogar fora ou me tirar, com certeza ia ter problema sério comigo. Depois que você converte, você vai lá com a sua mão, pega e põe no fogo e não causa peso nenhum. Amém? Então, irmãos, é necessário Quando eu pedi ao Senhor conhecimento para não ser enganado, Deus falou comigo assim: você quer aprender? Ensina. Então, irmão, você não sabe? Quer aprender? Ensina. Porque o mundo tenta nos fazer um teólogo, estudar a vida inteira para ensinar no final da vida. E Deus fala assim: o Espírito Santo é que fala. Abre a tua boca. Preocupa não, irmão. Tenho certeza que tem uma velhinha lá perto de você que com duas, três palavras o Espírito Santo vai quebrantar o coração nela, ela vai ser alcançada. E essa velhinha daqui a uma semana pode estar num leito, pode estar num caixão e você fala: e aí? E aí? Hoje a liderança das denominações da igreja, né, estão sobrecarregada. As pessoas que estão ali participando do governo estão sobrecarregadas. Porque os membros hoje não querem nem orar por si. Encosto em alguém para orar por mim. A oração, irmão, tem poder, não é por aquele que ora, mas pelo nome de Jesus. Então, você, quando você orar por você ou pelos outros, o que vai operar o poder não é a sua santidade ou do irmão. É quando você fala: Deus, em nome de Jesus. Pronto, acabou. Se você puder pronunciar esse nome, a sua oração tem tanto poder quanto dos grandes homens de Deus que estão por mundo afora. E a gente se acovarda, sabe, tenta lançar o fardo nas costas do outro. Ou você ora, ora por mim. É bom, irmão, orar um pelo outro, ter comunhão, é bom orar. Mas você não pode ficar nessa dependência. Discípulo é filho, é membro do corpo e tem função. Se não tem função, nós temos que descobrir, que ainda há tempo de descobrir e exercer. Mais um pouquinho. Mateus 7, 19 a 21. 7, 19 a 21. Eu fiz uma sequência em Mateus para a gente não ficar mexendo muito na Bíblia. Mas você pode encontrar em todos os evangelhos, lá nas cartas também as citações. 7, 19 a 21. Acharam? 7, 19 a 21. Toda árvore que dá bom fruto é toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos as conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso aqui é multidão. É árvore, tem aparência de cristão, frequenta a reunião, lê Bíblia, ora, faz corrente, vai ao monte, mas não tem obediência. Deus fala assim: obediência quero e não sacrifício. Todo sacrifício é muito válido, né? O jejum, né? A oração, um monte, a vigília, tudo isso é muito válido. Se houver obediência, se não, estamos edificando palha. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada, né? Multidão é cortada. Quando o Senhor vier, a boa sobe e a árvore fica para ser cortada. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Quer conhecer alguém? Caminha com ela, veja os frutos que ela produz e você vai conhecer. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, irmãos. Nem todo que fala que é crente, não confessa o Senhor, não vai entrar no reino dos céus, não. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Então, irmãos, é fazer a vontade do Pai. Isso é discípulo. A gente causa um dano muito grande quando a gente engana alguém. Nós conversamos de lá em casa sobre isso. Nós tivemos uma comunhão muito gostosa com o pessoal de louvor, né? E essa comunhão foi tão boa aqui no domingo, vocês viram como é que fluiu aqui, né? Como é que Deus fluiu abundantemente, porque muitas coisas do mundo espiritual foi quebrado, foi orado, né? Comunhão. Então, enganar alguém é muito ruim. Mas eu não consigo enganar ele por muito tempo. Não consigo enganar vocês por muito tempo. Agora, o pior engano, o engano mais danoso, é quando a gente engana nós mesmos. Quando nós nos fazemos, entre aspas, nos convencer que somos bons, que não temos que mudar, que podemos continuar, que assim vamos entrar no céu. que é difícil você convencer a você mesmo que você está errado. Por isso que é bom a comunhão, porque Deus vai usar alguém para mostrar para você alguns pontos que você precisa melhorar para alcançar. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aqui, irmãos, tem multidão que realiza milagres, que tem dons, né? Milagres, curas, profetiza, mas não tem o fruto da obediência, o fruto do Espírito Santo de Deus, o amor, a alegria, né? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, né? Não tem o caráter de Cristo. Os frutos é que leva à salvação. Os dons é só para edificar a igreja. Você pode ter todos os dons, se não tiver frutos, você não vai ser salvo. Você pode curar milhões, você não, né? O Espírito, através de você, opera na tua vida. Você não. Imagina uma cirurgia: paciente, bisturi e médico. O médico é o Espírito Santo de Deus. O bisturi é você e sou eu. O paciente é aquele que é tratado e curado. Quando termina a cirurgia, quem leva as glórias? É o bisturi ou o médico? É o médico. O poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas um bisturi. Então, operar, né, ter a nossa vida operação de milagres, de dons, isso não leva a nada, não. Isso é importante para edificação, mas a tua salvação depende do fruto. Porque aqui fala aqui, ó, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem muitas senhorinhas que ficam no cantinho, que é pouco reconhecida, que tem pouco valor na igreja, que não opera milagres, não opera nenhum dom e vai ser salvo. E tem muitos na igreja que operam milagres e maravilhas e não vão ser. Não vão ser.